Quem prometeu é fiel pra cumprir. Minha vitória está por vir. Sigo em frente, prossigo na jornada. Mais um louco no campo de batalha. É calor, é deserto aonde estou. O caminho é estreito pra onde vou. A vitória espero no meu Senhor. Vou que vou, que vou, vou que vou, vou. É calor, é deserto aonde estou. O caminho é estreito pra onde vou. A vitória espero no meu Senhor. Vou que vou, que vou, vou que vou, vou. Porque se abate, ó minha alma, espera nele com fé e calma. Porque se turba o coração, se ele é o Deus da sua salvação. Ele é a fonte que me sustenta, ele é o pão que me alimenta. Minha sombra no meio do calor, minha paz no meio do terror. Esconderijo é o meu refúgio, minha rocha, o meu muro. Fortaleza no campo de batalha, meu escudo, minha arma. Meu socorro na hora da angústia, minha certeza no meio da luta. Estás comigo, então a quem temerei? Se minha força está em ti, ó eterno rei. Confiarei, esperarei, em ti descansarei. Me alegrarei, confiarei, em ti descansarei. Descansarei, não temerei, em ti confiarei. Te bendirei, descansarei, em ti confiarei. É calor, é deserto aonde estou. O caminho é estreito pra onde vou. A vitória espero no meu Senhor. Vou que vou, que vou, vou que vou, vou. É calor, é deserto aonde estou. O caminho é estreito pra onde vou. A vitória espero no meu Senhor. Vou que vou, que vou, vou que vou, vou. É no calor, no deserto, na seca, que Deus vem, estende uma mesa. Te dá água e te dá pão. Te dá força pra seguir na missão. No deserto com Deus Moisés andou. No deserto o fogo não se apagou. No deserto Moisés existiu. No deserto Josué prosseguiu. Foi no deserto que Jesus foi provado. No deserto ele foi aprovado. Foi no deserto que Jesus foi tentado. No deserto ele foi adorado. Não há vitória sem batalha. Não há conquista sem muralha. Não há vida sem sacrifício. Não há perdão sem o sangue de Cristo. É no deserto da vida que Deus quer te ensinar. É no deserto da vida que Deus quer te preparar. É no deserto da vida que Deus quer te levantar. É no deserto da vida que Deus quer te aprovar. É calor, é deserto aonde estou. O caminho é estreito pra onde vou. A vitória espero no meu Senhor. Vou que vou, que vou, vou que vou, vou. É calor, é deserto aonde estou. O caminho é estreito pra onde vou. A vitória espero no meu Senhor. Vou.